Aleluia, irmãos. Agora vamos passar a sacolinha. Abram seus corações e façam suas doações. Amém? Tô precisando trocar uma ideia contigo, pra te contar o que que aconteceu comigo. Agora calma, não é nada demais, só minha alma que procura por paz. Mas pra começar eu vou soltando meu verbo contra uma igreja que eu frequentei um dia. Que maravilha, um salão muito bonito, todo requintado. Eu descobri que a igreja era de um deputado. Essa não tô fora, vou sair de chavado. Tá todo mundo me olhando, mas eu não sou o diabo. Talvez o próprio seja nessa também, tomando 10% do dinheiro de quem nada tem. Visitei outra igreja também cristã, que a minha avó me levou no domingo de manhã. No final da cerimônia fui apresentado a um conselheiro que me mandou cortar o cabelo. Quando eu disse pro padre que eu tocava guitarra, ele falou que era mal, tirando de maioral. Não demorou, conheci o pastor Miguel, que disse que se eu não toco pra Cristo eu não ia pro céu. Minha cabeça foi entrando em parafuso, todo confuso. Minha vida ficou cheia de intruso. Quem você acha que é pra dizer se eu tô certo ou não? Quem manipula a salvação? Aqui o padre é deputado, isso é milagre, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Reza o terço que a hoste é minha, amém, cidadão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui o padre é deputado, isso é milagre, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Reza o terço que a hoste é minha. Amém, cidadão. A salvação é obedecer e crer, ou amar seu irmão. Então me diz, então vai, vai. A salvação é dar 10%, ou amar seu irmão. Então me diz, diz, diz. Todos pecam a semana inteira pra serem salvos no domingo de qualquer maneira. Cristo foi um lutador, mas deve estar desgostoso. É, pois é o oposto do seu povo. Povo conformado, nascer pobre é uma fatalidade. Se Deus me quis assim, eu vou morrer assim. Ainda por cima eu li na Bíblia que o reino de Deus é dos pobres. É, já garanti meu pedaço no céu. Sua tradição é um conceito que se opõe à razão. Então, vou ver o padre na televisão. Na moral, só tenho a agradecer no fim da história. Rumo a outra direção, outra trajetória. Agradeço a Deus a consciência, me abençoe e mantenha a minha essência. Senhor, eu canto aleluia e a minha voz se propaga. Mas é, de olho aberto eu tô em casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui o padre é deputado, isso é milagre, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Reza o terço que a hoste é minha, amém, cidadão. Aqui o padre é deputado, isso é milagre, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Reza o terço que a hoste é minha, amém, cidadão. Segura essa que a culpa é tua. Vou lucrar com seu desespero, sua posição social, sua missão, sua falta de autoestima. De joelhos, irmão. E essa culpa que vai alimentar a instituição por mais 500 anos, sentindo a falta de leveza de carregar um fardo tão pesado, chama do pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui o padre é deputado, isso é milagre, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Reza o terço que a hoste é minha, amém, cidadão. Aqui o padre é deputado, é, isso é milagre, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Reza o terço que a hoste é minha, amém, cidadão.